que é demais recordar alguns anos atrás. As lembranças sempre bem nos traz e nos leva ao caminho da paz. Depende da escolha que você faz. É demais recordar alguns anos atrás. As lembranças sempre bem nos traz e nos leva ao caminho da paz. Depende da escolha que você faz. O tempo passa, é no piscar de olhos. Me recordo, folhando algumas fotos. No momento eu viajei, sem efeito alucinógico. No estalar, vejo a vida passar. O tempo é rei, vai nos ensinar, mostrar em quem confiar, com quem poder contar. É nos erros da pessoa, os acertos de lutas e glórias. Sim, algumas derrotas, mas muitos são as vitórias. Sim, alguns deram as costas, mas muitos abriram as portas. De baixo por cima eu dei a volta, fugo é nova proposta. Não vou mudar pra agradar, sei aonde eu quero chegar. Os que são por mim eu vou representar. Deixa-me, eu vou manifestar. Ouça-me, favela está no ar. Três loucos vão rimar, ideias positivas. Que é demais recordar alguns anos atrás. As lembranças sempre bem nos traz e nos leva ao caminho da paz. Depende da escolha que você faz. É demais recordar alguns anos atrás. As lembranças sempre bem nos traz e nos leva ao caminho da paz. Depende da escolha que você faz. No asfalto que eu cresci, sobrevivi com os manos que colaram comigo, que sobre progredir na vida, com os problemas encontrar a saída. Alternativa não foi a vida bandida. Eu fico feliz ao ver o sucesso, mas eu olho para trás e lembro das fatalidades que já foram demais. Humano vítima de homicídio policial não é normal, não é natural, no mundo real. O andarilho do gueto tem que ser compromissado, senão as ruas sempre vem cobra e fica embaçado. É por isso que no peito carrego meu patuá pra ajudar, me afastar de todo mal que há. O gueto é meu lar e eu vivo nesse cotidiano. É para lembranças passadas que atormenta a mente dos manos. Diretamente das ruas da oeste é mais um andarilho. É gangsta, rap nacional, estamos envolvidos. É que é demais recordar alguns anos atrás. As lembranças sempre bem nos traz e nos leva ao caminho da paz. Depende da escolha que você faz. É demais recordar alguns anos atrás. As lembranças sempre bem nos traz e nos leva ao caminho da paz. Depende da escolha que você faz. Vivendo um tempo que nós vivemos é só veneno, sofre o gueto. Política, políticos, crimes, drogas, escola, rejeito. Nós na rua, campo, eras, poeira, rap no peito. Smurf, moleque, visão, progresso, manifesto, rap direito. De braços cruzados não resolve, sem revolve na favela aplaude. A quem recorda sangue, o bang no mangue. Tráfico, mulheres, armas, cachaça, lembrança que incomoda. Aos 31, C38, junto com o louco, no esforço pra vir um troco. Pede break, se fode no jogo, estoura olho gordo. Vai pensando que tá bom, tiririca é ilusão. Dona Maria sem o pão, genuíno sem prisão. Nós embaça mesmo, reivindicando nossos direitos. Os pretos no veneno nunca vai ser sempre o mesmo. Tá ligado qual que é, sai pra lá, Zé Mané. Os maluca que tá de pé sempre vai baixar. Demais recordar alguns anos atrás. As lembranças sempre bem nos traz e nos leva ao caminho da paz. Depende da escolha que você faz. É demais recordar alguns anos atrás. As lembranças sempre bem nos traz e nos leva ao caminho da paz. Depende da escolha que você faz.